Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia e hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz. Por isso, pegue lá, se você tem um crucifixo em casa, tire o crucifixo da parede. Ei, ei! Tá escutando, filha, filho? Pegue o crucifixo da parede. Pegue o crucifixo, traz perto do rádio, segure na mão. Como Santa Teresinha do Menino Jesus segurava a cruz de Jesus. E nós vamos hoje escutar a palavra e eu vou fazer um momento com a cruz de Jesus. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Sua bênção. Meu nome é Dejane, moro em São José dos Pinhais. Padre, eu queria dar o meu testemunho. Padre, eu sou ex-usuário de drogas, eu tive preso, né, saí há pouco tempo. E deixa eu só falar uma coisa, afirmar. Padre, eu não acreditava em Deus. Não, eu não acreditava. Mas tem aquele ditado, né, e tipo, isso que o senhor sempre fala, se não é pelo amor, é pela dor. E eu encontrei Deus pela dor. Eu tive um ano preso. Nesse ano perdi meu pai, quase perdi minha esposa, né? Bens materiais perdi, né, muito, mas ganhei em troca Deus no meu coração. Padre, eu quero agradecer muito, muito a minha esposa, que durante 4 anos ficou de joelhos dobrados pedindo por mim. E com fé em Deus, graças a Deus, eu consegui encontrar ele. Naquele lugar frio, gelado, eu tinha só um radinho para ouvir, e esse radinho não pegava AM, só pegava FM. Eu escutava pela clube a oração do dia. Quando tinha chance ou oportunidade, eu assistia a missa, mas geralmente escondido dos outros, né? Tipo, bem baixinho, bem perto da televisão. Mas eu agora acredito em Deus, acredito que Ele existe. Ele é meu Deus, é meu Senhor. Padre, eu sofri muito, mas hoje eu posso dizer, eu estou liberto, eu estou libertado. Deus abençoe. Que testemunho de um ex-drogado, um ex-presidiário que encontrou Deus. Eu também recebi aqui: olá, padre, sua bênção. Sou Dirceu, moro em Trindade, Goiás. Acompanho este programa maravilhoso da Hora da Misericórdia todos os dias pela rádio Jornal da Cidade de Inhumas, Goiás. Eu tenho muita dor no corpo. Reza por minha saúde. Dirceu, de Trindade, Goiás. Bíblia aberta, exaltação da Santa Cruz, cartilha de oração. O homem não vive só de pão. Mas pode ter certeza, viu, Dirceu? Estarei colocando seu pedido na presença do Senhor. Muita dor no corpo. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eu vou ler o texto, mas já pegou o crucifixo? A cruz lá da parede? Disse Jesus: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, a tua palavra de hoje nos coloca para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Aos pés da cruz de Jesus, eu convido você, nesta tarde, festa da exaltação da Santa Cruz, colocar o teu sofrimento, tuas pelejas, tuas dores e tuas angústias na cruz de Jesus. Ao pé da cruz, qual hoje é o teu calvário? Perdão, Senhor. Do rei avança o estandarte, fuja o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Árvore esplêndida e bela, de rubra cor ornada, ó cruz, feliz dos teus braços pendeu a salvação. Árvore da vida, sinal redentor, aos pés da cruz de Jesus eu coloco a minha cruz. O teu amor, mas reconheci. Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, e nesse momento, se você que está me acompanhando está com uma angústia, põe tua mão no peito. Se você está com ansiedade, parece que nada dá certo na tua vida, Se hoje você parece que as portas estão fechadas para você, diga a Jesus, pelo poder da Santa Cruz, abra as portas da minha vida. Senhor, abra as portas do meu viver, que a Tua cruz, Senhor, possa ser esse sinal redentor na minha vida. Você está com a cruz nas mãos? Olhe para a cruz de Jesus e repita comigo: salve, ó cruz, doce esperança, dai-me a remissão dos meus pecados. Salve, ó cruz, dá-nos o fruto da tua graça. Salve, ó cruz, que me trouxe a salvação. E num ato de amor, beija a cruz e diga: obrigado, Jesus, pela minha salvação e de toda a humanidade. Ó Deus, pelo ato da paixão, morte e ressurreição, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.